Volante para o 2455. Tá, 3323, ao passar Cardo, chame Brasília, 273 ou 230. Tá, 8063, como recebe essa frequência? É 245, como recebe, 3763? Giorno 23. Golo 571 Recife. Dá 8099, troque para 272. Dá 8099. Mantenha 400, afastar carro Brasília 273, 1230, câmbio 0997. posição e informe o estimado para a posição 5, posição Van Mil, o Gol 570. dia, senhor, identificação, mantenha 340, contato radar. Então, esse 071, autorizado 3608. Gracias.